Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Novo capítulo do Em Transe a partir de hoje e desta sessão. O programa deixa de ser realizado e apresentado por uma dupla. Durante 5 anos estivemos aqui, eu e o Ricardo Carvalho, por isso, e em particular, esta sessão é-lhe dedicada. Como puderam reparar, temos uma nova voz no indicativo, pertence à colega e amiga Catarina Pereira Santos. A dissonância sonora vai ser menos acentuada. Vamos claramente apostar em sons da música minimalista, neoclássica, alguma eletrónica, tudo sempre com muita melodia. E começamos com o alemão Niklas Remeschlüter. Ele começou a fazer música em 2010, até o ano passado só editava em formato cassete ou vinil, mas pela Home Normal lançou Magical Magical, um disco sutil, muito elegante, com uma eletrónica preciosa. The Cass, é assim que ele se chama na música. Vamos abrir este novo capítulo do Em Transe com Atlan. Boa noite, bem-vindos. Thank you.

Começámos com a música de Cass e Atlan. Seguimos depois para a música improvisada de Olafur Arnalds e Nils Fram, eles que se juntaram o ano passado, no verão do ano passado, no estúdio do Alemão, para experimentarem sintetizadores novos e pianos. Entre as peças mais minimalistas ao piano há também alguma eletrónica, como no tema Midnight 26. Depois fomos até ao quarteto londrino chamado Iskra String Quartet, eles que vão trabalhando amiudadamente com Johan Johansson ou Olafur Arnalds, mas também já colaboraram com nomes da pop como Vampire Weekend, Sufjan Stevens, Benjamin Francis Leftwich, entre muitos outros. Reinventam a música de muitos autores, mas também têm os seus originais. Do disco Iskra Remixes retiramos Blue Notebook, uma remistura por Minotaur Shock, e seguimos ainda nesta primeira meia hora com sons mais digitais e experimentais. Primeira vez que colaboram juntos a francesa Felicia Atkinson com o norte-americano Jeffrey Cantu Ledesma juntaram esforços e talento para Comme un seul Narcisse. Vamos seguir em frente com Me. Depois da música de Felicia Atkinson e Jeffrey Cantula, Desma, seguimos para o clássico que juntou Harold Budd, Brian Eno e também o produtor canadiano Daniel Lanois. Chama-se The Pearl. Harold Budd é um ícone da música avant-garde e minimalista. Brian Eno, um expoente máximo da sonoridade ambiente. Daniel Lanois vai andando por muitos territórios. É também guitarrista, vocalista, já produziu discos de nomes como Bob Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, entre muitos outros. The Pearl, um disco de 1984, tem por lá A Stream with Bright Fish. Continuamos depois com mais uma para Iskra Remixes, desta feita o tema Iskra, pelo russo Dmitry Egrafov. E viramos a página esta primeira meia hora com Sten Erland Hermundstad. Ele é norueguês, músico que aposta no improviso, residente em Oslo, do disco Mountains, o tema título, e voamos para os últimos 30 minutos desta sessão do Em Transe com Rachels, um tema que adoramos e que vai marcar esta última meia hora. Chama-se Water from the Same Source, grupo de cordas de Nashville, a contar com o piano de Rachel Grimes. Water from the Same Source, por Rachels. Thank you. Há pouco, Water from the Same Source por Rachels, logo a seguir, dois dos convidados para a compilação Piano Cloud Series, curada pelo selo sueco 1631. Primeiro a berlinense Alice Baldwin com Vater, depois Einali, músico ucraniano Oleg Spudeiko, Vater por Alice Baldwin e Soft Like Snow por Einali, e seguimos com Stray Ghost. É o projeto do músico inglês Anthony Saggers, ele que é muito produtivo e edita com fartura. Vai lançando discos por selos tão distintos como Hidden Shoal, Time Released Sounds, Dead Pilot, entre outras editoras. Vamos seguir em frente com Stray Ghost e So Much to Remember, So Much to Forget, e o tema It Takes Some Time to Recall. Thank you. Thank you. Altura de terminarmos esta espécie de recomeço do Em Transe e fazemo-lo com Nils Ferram, ele que no ano passado, a propósito do Dia do Piano, um dia que ele instituiu, lançou Solo, precisamente no dia 28 de março deste ano, o 88º dia de 2016, o Dia do Piano, porque é esse o número de teclas do instrumento de cordas por excelência, lança alguns restos de Solo, chama-lhe Solo Remains, ouvimos Passing e terminamos com Piano Interrupted, um projeto constituído pela dupla Tom Oggie e Franz Kirman. Gravaram o último Landscapes of the Unfinished no Senegal, tem influências africanas com certeza e o jazz do costume, como podemos ouvir em Vio. Prometemos regressar de hoje a 8 dias. Já sabem, o programa existe também em formato podcast. Sigam-nos no Facebook e em radiotrans.blogspot.com. Boa noite. Até de hoje a 8 dias. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.